¿Dónde estás? Loco. Olá e bem-vindos de volta ao Diários da Camisa de Força, um podcast para padrinhos, PicPayers e apoiadores. Afinal, são vocês os e as únicas que detêm a chave da minha cela. Vocês me deixam solto no mundo para ver coisas que prestem, às vezes nem tanto, e voltar para contar as novidades. E antes de mais nada, como está indo a força durante esta longa, chata e aberrante pandemia? Eu digo longa porque tá durando feito uma aula do Braga, meu velho professor de geografia, o qual foi responsável por minha narcolepsia adolescente. Digo chata porque estou há tanto tempo trancado em casa que as paredes já não querem mais falar comigo. Tão de mal porque me acham repetitivo e enfadonho. E ainda riem da minha cara por eu usar o termo enfadonho, como se eu fosse o único velho a conhecer essa palavra. E digo finalmente aberrante, porque, gente das minhas trevas, como essa dupla de anos trouxe o que há de mais babaca da humanidade à flor da pele. Infelizmente, isso é muito sério. Tá mais fácil achar um neutrino num velho miojo mofado do que um dia apenas sem algum Zé Bunda falando ou vomitando merda dentro ou fora da internet. Mas apesar de tudo isso, espero que vocês estejam bem. Já do meu lado, é claro, eu tenho vocês para me manter sem surtos psicóticos, ou ao menos com surtos psicóticos mais leves. Mas é como eu sempre digo, vocês são vozes na minha cabeça e eu amo todos e todas por isso. Mas enfim, o que eu tenho achado de bom que posso compartilhar aqui com vocês? Na real nada, mas não no sentido nada de ser. Digo nada mais na questão de nada tão épico a ponto de não podermos viver sem, e que já não esteja sendo massificado na nossa cuca por fontes e redes internéticas maiores e de longe melhores do que eu. Independente disso, não significa que eu não possa trazer umas paradinhas supimpas para alegrar um pouco o tédio quarentênico de vocês. Portanto, eu estou aqui agora, só de cueca, suando no inverno carioca quente feito inferno, sentado em uma cadeira forrada de vinil que range como um bode velho cada vez que eu me mexo nela. Nada digno realmente de menção nisso, eu só queria mesmo era deixar vocês com essa imagem medonha na cabeça enquanto eu me preparo para começar aqui. E acima de tudo, estou ouvindo aqui uma velha playlist do Journey, só para vocês manterem, deixarem bem marcado como eu tô me sentindo velho. Entretanto, o fato de eu ouvir agora a referida playlist significa somente que eu tenho um novo brinquedinho para mostrar para vocês. Ele se chama Nuclear, esse diabinho safado musical. É um programa leve, muito leve para desktop, completamente livre e gratuito, que busca na rede mundial de computadores fontes seguras e infindáveis de playlists musicais. Seja no Reddit, no YouTube, Last.fm, Jamendo e Tralalás, Nuclear não precisa de registro. É só instalar e pim pam pum, tá pronto para uso. Seu sistema de busca te deixa achar até os peidos do Beethoven em si bemol, se vocês quiserem. Tem busca por gênero, sugestões e tanta coisa que não se acha por algoritmos desses Spotify modinhas que eu não posso deixar de não recomendar. Além disso, o player também te deixa fazer download das músicas que você ouve e seus plugins mostram a letra de cada música para quem quiser cantar junto, fazer aquele karaokê bonito ou só para ver se tem política na letra ou outra coisa que me inferniza ultimamente pelos babacas que reclamam disso. E para terminar, tem uma função chamada Auto Radio, bênção aí ao sagrado podcast de mesmo nome do Ricardo Bunnyman, que é um dos nossos estimados apoiadores. A função Auto Radio, ela não deixa o som parar, ela se baseia nos últimos sons que você ouviu para te sugerir novas paradas e continuar alimentando a tua playlist para a festa e o som não acabarem. Enfim, os links para baixar e conhecer o Nuclear estarão no post aqui do nosso canal, bem embaixo aqui do som, espero que vocês curtam. Nuclear independe de plataforma, o que significa que vocês podem usá-lo em Linux, janelas, Mac, via Flatpak ou como quiserem. Usem à vontade, balancem o esqueleto e as banhinhas para vencer o sedentarismo na quarentena. Agora uma dica de podcasts para se conhecer. Eu tenho sido seguido por tantos novos projetos em Twitter e Instagram que em determinado ponto eu decidi dar uma chance e ouvir ao menos um EP de cada. Daí, se eu curto, eu mantenho a assinatura. Se não, eu mando pra lixeira de Deachagô. E como tal, decidi fazer uma pequena lista dos melhores últimos que eu conheci esse mês, caso vocês queiram dar uma variada no que escutar. E vamos começar com cinema. O podcast Sétima Arte, o qual se escreve criativamente como o número 7 e a palavra Marte igual ao planeta, fala de cinema em episódios curtos, sem complicação e de maneira inteligente o suficiente. Gostei dele pelo conhecimento do tema sem ser babaca e a diversidade de assuntos relacionados fora do esquemão dos blockbusters. O link dele, como de todos que eu compartilhar aqui, estará listado aí no canal abaixo do post do episódio para quem quiser correr atrás. Em seguida, está minha recomendação para quem gosta de ficção, suspense e terror em storytelling. O podcast Arquivista Fantasma sai toda quinta-feira e fecha cada temporada com uma história mais longa dividida em capítulos, então vale a pena maratonar. A temporada atual se foca na história A Busca pelo Ifan e recomendo pela boa produção e qualidade das histórias. Caiu dentro do Arquivista Fantasma. E já que falamos de horror aqui, eu fui recomendado um que tem uma pegada toda especial sobre o tema. Trata-se do podcast É Você, Satanás, produzido pela dupla Lívia e Verônica, e o qual, segundo a descrição oficial, é uma discussão sobre conviver com espíritos e encostos diariamente. Com 40 e pouco episódios até o lançamento deste Diários da Camisa de Força, achei o papo ótimo, muito engraçado e divertido de escutar. Mandem ver aí nesse capítulo. Pulando para o humor escrachado, o que cobre essa função se chama simplesmente Casos de Podcast e trata de narrar casos ridículos comentados por uma equipe não menos. Para vocês terem uma ideia, o último episódio até o saimento deste diário se chama Voltei a Ser Virgem na Quarentena, então saibam que é só risada. O melhor é justamente ser humor bem feito, sem forçação de barra, ou piadistas que dariam constrangimento a Yuri Brawley, então vocês já estão no lucro se decidirem ouvir. E agora, para finalizar, um mais sério, só para fecharmos a sessão de recomendação de podcasts com algo não galhofa demais. O podcast A Coruja Diurna tem uma descrição tão específica que eu nem tentarei dar a minha impressão. Eles fazem isso bem melhor. Ouçam só. A Coruja Diurna é um podcast que visa abordar os fenômenos da atualidade através do prisma da filosofia. Diferentemente da Coruja de Minerva, que, segundo Hegel, só fala do passado, defendemos a ideia da coruja buraqueira. Essa coruja, muito comum no Nordeste brasileiro, é uma coruja com hábitos diurnos e que faz seu ninho no chão. Portanto, a coruja diurna é a sabedoria que não almeja uma visão superior e nem está no panteão com os deuses. É o conhecimento que nasce da terra, assim como a ave que nasce do buraco. É a coruja que alça voos diurnos para analisar a realidade contemporânea. Uau! Mais cabeça impossível, mas excelente de se ouvir. Tem 13 episódios até agora e eu tô maratonando. Se quiserem, façam o mesmo. Partindo do podcast, mas ficando no campo do áudio, é hora de recomendar uma banda de poucos discos, mas extremamente celebrada no Brasil, a Bacamarte, que vocês começam a ouvir no fundo agora, right, já. Banda de progressivo com somente, infelizmente, um álbum de estúdio e um que consta como de estúdio, mas que não consta, mas que não é. De qualquer maneira, não vou me perder nas minúcias aqui. Bacamarte é considerada por muitos a melhor proposta de progressivo no Brasil de todos os tempos. Entre seus grandes feitos, Bacamarte lançou a carreira da paraense Gênio do Bock. Teve seu guitarrista fundador Mário Neto convidado a substituir Steve Hackett no Gênesis. E tem seu primeiro álbum, Depois do Fim, considerado um dos melhores trabalhos de progressivo de todos os tempos na porra do fucking boludo mundo. É justamente desse álbum que falamos aqui. Depois do Fim foi lançado em 1983, ou seja, completa 37 aninhos em 2020 e deveria ser ouvido sempre pela beleza, força e criatividade de suas composições. Baseado quase que completamente nas composições de Mário Neto por amor aos Beatles, o disco tem essa pegada impecável no instrumental, letra e vocais, e eu tô deixando ele de lambuja inteirinho para vocês aqui no canal, num zip logo abaixo aí do post deste áudio. Mário Neto tinha apenas 17 anos quando lançou esse disco e mostra a genialidade desse grande guitarrista e compositor brasileiro. Espero que gostem, o zip contendo o álbum e capa e etc. tá aí nos links direitinho para vocês pegarem. E finalizando da música para literatura, mas ainda fazendo uso do som fantástico do Bacamarte ao fundo, queria recomendar e dar um livro para vocês, assim como acabei de dar no tópico passado, o disco do Bacamarte para vocês. Trata-se de A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, de Amanda Lovelace. Ele faz parte da coleção As Mulheres Têm Uma Espécie de Magia, é o volume 2 dessa série. Já sua escritora, Amanda Lovelace, é uma poetisa ganhadora de vários prêmios por suas palavras indomáveis e empoderadoras. Feminista, pensadora e ativista, Amanda se recusa a aceitar a palavra bruxa como ofensa e mostra isso em suas poesias exatamente do jeito que deveria ser. O primeiro livro da série se chama A Princesa Salva a Si Mesma neste livro, mas esse eu ainda não li. Comprei o meu numa feira de literatura quando ainda estava em Santa Catarina, o peguei para ler recentemente e me apaixonei profundamente. A sinopse de A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro nos diz, dois pontos. Aqueles que consideram bruxa um xingamento não poderiam estar mais enganados. Bruxas são mulheres capazes de incendiar o mundo a seu redor. Resgatando essa imagem ancestral da figura feminina naturalmente poderosa, independente e, agora, indestrutível, Amanda Lovelace aprofunda a combinação de contundência e lirismo que arrebatou leitores e marcou sua obra de estreia. A Princesa Salva a Si Mesma neste livro, cujos poemas se dedicavam principalmente a temas como relacionamentos abusivos, crescimento pessoal e autoestima. Agora, em A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, ela conclama a união das mulheres contra as mais variadas formas de violência e opressão. Ao lado de Rupi Kaur, de Outro Jeito de Usar a Boca e O que o Sol Faz com as Flores, Amanda é hoje um dos grandes nomes da nova poesia que surgiu das redes sociais e, com linguagem direta e temática contemporânea, ganhou as ruas. Seu livro é mais do que uma obra escrita por uma mulher sobre mulheres e para mulheres. Trata-se de uma mensagem de um ser humano para um ser humano, para todos os seres humanos, um tijolo na construção de um mundo mais justo e igualitário. Bom, nada mais precisa ser dito depois dessa tijolada de descrição, certo? O livro está aí em PDF para vocês inteirinho aí no canal, assim como os links para tudo que eu falei até agora. Curtam ao máximo! Mas vocês sabem como é, eu sou um babaca e queria deixar mais uma coisinha para adoçar em vocês a vontade de lerem esse livro específico. Portanto, aí vai o curto poema que abre o livro em declamação. Contudo, por mais que eu goste da obra, eu não achei caber a minha voz para dar forma audível a esse poema. Então eu pedi à minha filha mais nova que o fizesse para nós, para vocês. Até porque ela, fazendo parte da geração que já cresce nesse mundo em frangalhos e revolução social, ou ao menos espero que sim, tem muito mais força para falar sobre isso. Então fiquem aí com a minha bruxinha Lilith fazendo a narração de Escreva Seus Medos e um pouco mais da música fantástica do Bacamarte. Obrigado para sempre pelo apoio de vocês. Até o próximo Diários da Camisa de Força. Fui. Escreva Seus Medos, por Amanda Lovelace. Narrado por Lilith Terra. Escreva seus medos. Foi assim que me disseram. Então peguei a caneta de novo e tracei meu caminho por essas feridas abertas, fechadas, abertas, até que o mapa de tinta me levasse direto àqueles que as abriram. Depois respirei bem fundo e invoquei uma tempestade toda minha. Me conte uma coisa, aqui entre nós, você nunca desejou poder dançar em cima das cinzas de todos aqueles que sempre duvidaram do seu valor e debocharam das suas palavras. Shhh, tudo bem, eu não conto pra ninguém.